Nós não lemos e escrevemos poesia porque é bonito. Nós lemos e escrevemos poesia porque pertencemos à raça humana. E a poderosa peça continua. Você pode escrever um verso. Qual seria o seu verso? Eu quero dominar o mundo tipo Pink Cérebro. Me disseram pra usar cabeça, então eu mudo de Pink Cérebro. Rimo pros vagabundo nesse beat, ó, que não tem grana pra streetwear, mas se veste pra streetwear. No seu papa não perdoa quem peca ou pegar a pique. Querem ser Paco ou Big, tão mais pra Peppa Pig. No meio do hip hop nunca terão hip hop. Eu trafico informação dentro do caveirão do pop, mostrando que existe um elo entre Marte e Júpiter Queens. Martin Luther King, arte luta enfim. A arte é luta e sim, a arte lucre fim. Melhor para por aqui ou essa parte não tem fim. Pra quem acha que a minha cor é um presente de grego, vou despatifar no Spotify. Na rua te espanco, nessa lição você aprende que o rap é um quadro negro, onde eu sigo dando aulas, escrevendo com giz branco. Rapper fraco, lembra meu cachê, vou botar no bolso. Esse é o Coruja PC1 que fez o jogo virar o pescoço. Tormento igual fita do chamado ligada. Ator e ranzo nos frangos, espíritos de alma depenada. Já vi estrelas caírem do céu, mas elas não eram cadentes. Se perderam no estrelato e agora são estrelas decadentes. Harry U, não Harry Potter, minha mente é minha arma. Minhas letras são minha Horcrux, estou delas, contém minha alma. Navalha na mão dos haters, aos bico, vê se me erra. Cavalo dado, não só os dentes, assim Troia perdeu uma guerra. Nossa track, vamos, tudo que eu rimo é profecia. Faço tua mente, não dá na era das letras vazias. Esse é o momento que teus fãs vão emigrar. Mas eu não sou Donald Trump, então certeza que eu não vou barrar. Bastardo em glória, na tua testa eu fiz um corte. Coroa de flores na tua cara, né? Tua moeda da sorte. Eu sigo driblando o mundo, é de City. Me manda um beat que pra mim ser Ronaldinho só falta nós gravar um beat. Aprontei tanto no estúdio, chapa em questão de rima. Que instrumentais agora me chamam de Bacuna Ima. No cérebro, achando seu tubérculo em pleno ano lírico, com a lírica do século. É cérebro, não obstante os obstáculos. Deus é o verbo em vida, em quem cada oração do oráculo. Demover que eu demotê, sendo sertão demodê, pros primolei sem pinocê, cuspinotê nos pinotê. Enquanto o pé esquerdo e direito estão mancos, a mão invisível fode o pobre, nós tudo nas mãos dos bancos. Herdão mais dívidas que o tempo nunca paga. República não é tcheca, mas São Paulo é uma praga. Cidade dos cumbículos, país do latifúndio, a pobreza gera um círculo. Círculo eterno em gerúndio. No fim das contas, as contas não tem fim. Fumando as pontas só com quem segura as pontas pra mim. Já fui quebrado, por isso que eu não espanjo. Rap é um concerto musical onde eu me arranjo. Guitarra no groove, me sinto nas nuvens. No campo sou tipo Pogba, jogando na Juve. Passe valorizado, eu não fico sem clube. Tocando nos clubes, eu tô na rua além do YouTube. Duas notas na guita, vou eu no corre do placo fazendo meu saque. Ei, tipo um filme da Rita, fudeu, quero ser clássico que nem Cadillac. Cabeça canoa, rima que reme, R-A-P-D-N, África tá no meu gene. Brasil, onde a política aqui não funciona, não sei se te emociona, funciona nos meme. No salto a minha dúvida é se é bang jump ou a cara no chão, tipo Temer e Trump. Fogo no kunk, porque somos kings e queens. Reis e rainhas, porque somos tupiniquins. Bola batida, bandida, levada da breca atrevida, pisada nos vermes que desacredita. Passando comédia, igual ferro vale. Chamando de marmita, partindo pra luta, fumando uma flor. Comendo uma fruta, chapando cerveja gelada no bar da Tijuca. Me rola bituca, me fala onde eu tô. Como que eu tô? Tô com uma dor de cabeça da filha da puta. Quebrando esse dedo de seta com punch. Nine que chuta, seguindo minha meta, fazendo recruta com rima completa com punch. Nine se curta, caneta, caneta, café na caneca com várias formigas no pão de açúcar. Piloto de fuga, 300 mil legas, respira na venda, tô igual a tartaruga. Uga, pique Donatello, pedi mussarela, fiz dança da chuva, enxuga. Os cara não entrega lá na minha favela, não passa na curva, suja. Andando de skate bolado, voado, ouvindo coruja, fuja. Com meu velho de sagrado na palma e metralhadora. Eu vi os índios derrubando Harry Potter da vassoura. Os alunos nota 7, eu tenho rosinho da professora. O arque construção, Norte Sama construtor. O meu velho de sagrado na palma e metralhadora. Eu vi os índios derrubando Harry Potter da vassoura. Os alunos nota 7, eu tenho rosinho da professora. O arque construção, Norte Sama construtor. O rap me alimenta, a Até porque o pão de cada dia é muito mais que pão francês. Morro em ponta de faca só com soco inglês. Reis a cavalo, tomo a torre, todos somos reis. Os pretos brancos junto um tabuleiro de xadrez. Minha jogada te faz ver o movimento na ACT. O b-boy perder o B é minha própria ação contra a apropriação. A intenção é a exposição do que as cópias são. Sem aulas de inglês, sei que a tradução de pancha é soco. Justiça com as próprias mãos. A falsa informação quer me dopar, construção. Não tô só, olha minha volta, quantos monstros são. Tijolo por tijolo é o argumento mais concreto. Niemeyer me deu Oscar pela construção. Atentos ao que domina tudo. Dinheiro é o novo idioma. Guardo libras no criado. Leão mundo. Do mundo ao norte, Sante, bicho solto, lembrou de nós quando ouviu largo volante. Castelano, provar pro meu povo que somos livres. Cavei minha própria cova. Infeliz homem quem vive. Mas vejam-se em mim, meus parentes, pois somos o que somos, transparentes. Parindo um novo messias no estúdio, ouro, incenso e mirra, enquanto estupro é consentido e manifestação é birra. Quero é joias da coroa, preciso dos braços fortes pra nunca virar canoa. Eu sei de coisas que você duvidaria, e numa ideia até reconsideraria. Enxerga coisas que ninguém aqui veria, então seja bem mais você, senão queimar daqui seria. Trevas caucasianas, luz negra no fim do túnel, gritam segregação, vou sussurrando. Sou do tempo que as cyphers eram de free, sujeira mais que o vocabulário da Dercy. Palavras que descrevem um povo pique Darcy, ao contrário de MC que subtrai o M, só lembra de si. Inspirado na raiz, não nas rixas. Gastei sola pra chegar, pique o Luan nas lixas. Sou rap BR enquanto uns copia tantos gringos que falta dizer. Versão brasileira, Ebert Richa. Gueto, nível hard. Trago a quebrada nas minhas linhas, igual os busão às 6 da tarde. E o nível de estresse também é o mesmo. Eu viés, não é a esmo pra chegar aos pés de Sérgio Vaz e Ferrez. Nas ideia de prez, guru, Jazz Matéis. Vai, quem sabe os 10 mais. Alá Moisés traz a fé na gente, mas a primares ficou pra trás. Atleta agora é abrir as mentes. Missionário das ruas na via. Pus tanta fé nisso que meu rap virou ritmo e profecia. Pelos nossos desde sempre afoito. Meu ano é lírico desde um 988. E o que é lírica pra você? Ao MC que pensa no que é dito, eu tenho que agradecer. E pros picos sujou. Tem saído tanta pancada do meu estúdio que eu tô chamando ele de dojo.